Pois então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Jamais se envolver, admite que a cena é triste. Vê se não existe, o errado não progride. No corre de dedinho, eu quero ter sim. Mas é ser honesto ou ver o meu fim. O que vem fácil, vai mais fácil ainda. Não adianta vender maconha e usar cocaína. Ou vice-versa, não se ilude com as peças. Quem muito corre, às vezes tropeça. Não precisa de pressa, tudo vem na hora certa. Trazer problema pro sistema de Zé Buceta. Corri uma tarja preta, mas não uso uma bereta. Minha arma é o microfone e a bala é minha caneta. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Se liga, ai tio, o bagulho é doido. Sinistro é pouco, destruição do globo. Os manos da função entendem a ideia. Enfrentamos o sistema pra não viver na miséria. Aqui é Brasil, terra da putaria, onde quem vive bem não mora na periferia. É sangue jorrando 360 graus. Essa é a rotina, isso aqui é normal. Já vi vários fuzil, puta que pariu. Onde os mano mata, e parte a mil. Você se destruiu, sei que cê já matou, também cê já roubou, mas o bagulho virou. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. Me diz então, irmão, o que cê faz, né, João, se o bagulho vira? Jamais se envolver. O crime te chama na cena insana. Entre amor e o drama, vadias na cama. Regresso na mente, se é que cê me entende. Revolta e ódio, já é certo na mente. Vagabundo, se liga na fita, cena é triste nessa vida. Venha comigo, tio, nessa corrida. Te guio no caminho antes do seu final. Tá ligado, né, parceiro, que aqui a cena é real. Jamais se envolver.